ZYH589. Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração. Existem dois caminhos a seguir. Você pode escolher agora em qual deles ir. Um é o da objetividade, da direção certa, sem rodeios, sem desvios, sem medos, sem fraquejar. Mesmo quando for difícil, mesmo quando ficar quase insuportável, não retroceda, não desista. Você encontrará pedras, espinhos, barreiras, mas com sua determinação, sua coragem, seu ânimo, sua força, sua fé, você atravessará todo o campo minado e chegará do outro lado, vencedor, vencedora, e verá o seu sol brilhar, os seus sonhos se realizarem. Aí você correrá para os abraços da vitória. É assim, sem meias palavras, sem talvez. Você vai encarar os desafios e dizer: eu sou capaz, eu posso, eu vou, eu chegarei lá, eu conseguirei ser feliz. Você vai dizer para você mesmo: eu não estou aqui para viver uma vidinha sem graça. Eu estou aqui para ter o melhor da vida. Eu posso, eu vou, eu estou indo, eu vencerei. E tenha a certeza, olhando para cima sempre e vivendo com Deus, nada será impossível. Lembre-se, tudo é possível àquele que crê. Ouça, você construirá seu futuro com todas as possibilidades. Não fique chorando pelo passado que não deu certo. A rigor, esse passado não importa mais. Importa agora o que vai ser. Reúna suas forças, seus novos pensamentos, suas novas ideias. Capacite-se, escolha agora o seu destino e vá. Porque no seu futuro há coisa linda. No seu futuro há vitória. No seu futuro há saúde. No seu futuro há prosperidade. O seu futuro é de felicidade. Continua guardando a promessa em oração. eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Comunicação alegre está no ar. Eu não sei se você leu, se você está sabendo, mas a internet que você tem na sua casa poderá ficar muito mais cara. Tipo 60, 70%. Nós não demos essa notícia ainda aqui não, né, Cláudia? Ainda não. Bem, é porque não, vamos fazer um cálculo. Se você paga R$100 de internet na sua casa ou na sua empresa, você vai pagar poderá pagar aproximadamente R$170 ou R$160. Por quê? Porque a Enel conseguiu resolveu cobrar das empresas de internet uma nova conta, uma história de tarifa de aluguel de poste. Como é que é isso? Você sabe que a internet hoje, ela chega na sua casa por fibra ótica. Quem tem internet mais robusta, internet mais de qualidade, internet com muita potência, chega através de fibra ótica, que são os cabos, né? E as pessoas que não têm muito dinheiro para pagar uma internet, fibra ótica, recebem internet em casa também. Não é cabo fibra ótica, mas é cabo. Então esses cabos de internet vão pelos postes da Coelce. Tá entendendo aí? Tá entendendo? Pois é. Então, gente, os cabos que levam internet para as empresas e para as casas das pessoas vão nos postes da Enel. E a Enel resolveu cobrar uma tarifa de aluguel. Quer usar meu poste? meus postes da Enel vai ter que pagar, porra. É desse jeito aí. E algumas empresas estão dizendo que esse aluguel dos postes para levar os fios de internet até as empresas e as casas das pessoas vai tornar a internet muito mais cara. Ah, a cobrança, segundo as empresas que fornecem internet, Cláudia. Oi. O negócio é pior do que eu falei. Os empresários alegam que a cobrança aumentará quase 6 vezes, não é 60% ou 70%, é 6.000%. E eles, os empresários, estão dizendo que tem que passar essa conta para o consumidor de internet. O aumento da taxa de compartilhamento de postes de energia a provedores de internet provocou uma mobilização de empresários na manhã de hoje, segunda-feira, em Fortaleza. Segundo representantes do segmento, a nova tarifa da Enel, que passará em março, de R$ 12,75 por poste, vai passar para R$ 75,38 por poste. Um aumento de quase seis vezes, considerada abusiva pelas empresas provedoras de energia. De energia não, gente. De internet. Wi-Fi, né? É. Wi-Fi. E aí? Pois é, então os empresários estão dizendo, olha, o jeito. Ah, sim. Então 70%, Cláudia. Agora eu tô lendo aqui junto com vocês e vou passar direitinho a informação. Para os empresários, o aluguel de cada poste da Enel para que as empresas provedoras de internet para as casas e empresas, o aluguel de cada poste vai subir 6.000%, 6 vezes. Mas a conta para o consumidor vai subir mesmo até 70%. Ai, ai, ai. Então, segundo as empresas que fornecem internet, Wi-Fi para as casas e empresas, para as residências e empresas, essas empresas estão dizendo o seguinte, que o aumento para o consumidor será de até 70%. Então o cálculo que eu fiz no começo, no princípio, estava certo. Você paga R$ 100, poderá passar a pagar 170. Você paga R$ 200, e aí o bicho pega. Quanto é 70% de R$ 200? Consegue fazer o cálculo aí, Cláudia? Rapidinho. Então você vai pagar R$ 200 mais 70% de aumento. Vai para quase R$ 400. Bem, vamos aguardar para ver se vai ser assim mesmo. Porque é um absurdo. Talvez as empresas que forem provedoras de internet, Wi-Fi, cheguem a um acordo com a Coelce. E a Coelce resolva cobrar menos pelo aluguel de... Aliás, Enel, né? É a antiga Enel. Coelce. Obrigado, Mariana Oliveira. E nesse acordo, a Enel cobre menos por cada poste e a gente tenha uma internet que não seja tão cara, né? Dá quanto aí? É isso aí mesmo, né? Deu pra chegar fazer o cálculo aí, Claudinha? Deu sim. Quanto? Ah, é mesmo, gente. Olha, tem um ouvinte que tá me corrigindo. Quem é ele? Fábio Galvão do Pirambu, você é mais inteligente do que eu, compadre. Eu falei que o aumento para as empresas provedoras de internet vai ser de 6.000%. Não, é 600%. O aumento de 6 vezes mais é 600%. Eu sei disso, mas na hora de falar me atrapalhei. E o Fábio Galvão do Pirambu me ajudou a dar a informação correta para vocês. Fábio, você é o cara, muito obrigado, viu? Aí, tá valendo. E nesse exemplo que você deu, de uma conta de R$ 200 subindo 70%, 70% de R$ 200 é 140, então sua conta vai sair de R$ 200 para R$ 340. Bom, mas olha, gente, deixa eu explicar aqui, ainda não tá garantido que vai ser esse aumento aí, não. Os empresários, dono das empresas provedoras de internet, a Oi, a Claro, a Vivo, a Brisanet, como é o nome daquela outra? A Mobi, a Multiplay, estão dizendo que o aumento pode ser para o consumidor de até 70%. Vai lascar, né? É quase o dobro. Mas vamos ver, eu acho que vai ter muita briga e vão se aconchambrar direitinho, vão se entender, e o aumento vai ter, mas não vai ser assim tão alto não, com fé em Deus. Agora, uma coisa que eu não sabia, que talvez você não soubesse, é que as empresas de internet alugam cada poste. Cada poste sai por mais de R$12 atualmente. Como eu disse para vocês, cada poste vai para mais de R$12. Olha, atualmente é... Gente, fechou aqui. Sobe o som aí, pá. Só pra gente dar o final. Finalizando aqui, porque se atrapalhamos aqui, se atrapalhamos. Tem que falar, Carlinha, pra ajeitar o negócio mesmo, né, Carlinha? Que a gente se perde aqui no babado aqui, né? Uhum. Se perde no babado aqui, que tem um processo aqui, a gente se perde no babado. Bom, então a informação foi dada. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Tá aqui. Deixa eu abrir de novo, só pra não ficar dúvida. E desculpa aí que eu tô demorando demais nessa notícia. Desculpa aí. Tá aqui. As empresas provedoras de internet, Wi-Fi para residências e empresas pagam R$12,75 por poste da Enel, onde os seus cabos passam para chegar nas casas das pessoas. E vai passar para R$75,38 por poste. Tá vendo, Claudinha? Agora é tua vez de contar uma, Claudinha. Conta uma, Claudinha. Pera aí. A gente fica sabendo das coisas aí no programa do João Inácio Júnior aí mesmo, né, Claudinha? Vamos contando aí o negócio aí do babado aí. Aqui que é aqui, que tudo acontece. De segunda a sexta, de 1 às 4 da tarde, Rádio Verdes Mares, Verdinha. Programa João Inácio Júnior com você. Vamos falar sobre o jogador Neymar? Bora! Bora! Neymar falou sobre aposentadoria. O jogador Neymar já tem 30 anos e bateu um papo, deu uma entrevista sobre aposentadoria. E aí, quando o Neymar se aposentar como jogador de futebol, ele vai querer ser técnico de futebol? Ele vai querer ser diretor de futebol? Vai continuar na área do futebol? O jogador Neymar respondeu: olha, ser técnico, estou fora. Deve ser muito difícil. Eu tenho até algumas coisas em mente, mas nada relacionado ao futebol. Se não for jogando futebol, dentro do futebol, acho que eu não levo jeito mais pra nada. Aí perguntaram: e se você fosse diretor de futebol, recebesse um convite, você aceitaria? Ele: não. Se fosse diretor de futebol, seria muito gente boa e parceiro com os jogadores e ia ferrar o clube. Treinador, não dá. Ou eu ia me irritar muito rápido, ou então mandar todo mundo para aquele canto. Aí ele disse que tem em mente, sim, projetos para quando se aposentar. Ele vai trabalhar nas empresas que ele tem, ele já estuda projetos muito interessantes e disse que vai continuar trabalhando, sim. Olha aqui, gente, o mundo está com medo de uma guerra envolvendo a Rússia e os Estados Unidos, porque a Rússia... Rússia e Estados Unidos e a União Europeia, por causa da Ucrânia. A Ucrânia, que é vizinha à Rússia, está querendo fazer parte da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. E aí, Putin, o presidente da Rússia, quer invadir a Ucrânia. Estados Unidos e Europa, ou seja, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, estão em pé de guerra, né? Estados Unidos, OTAN contra a Rússia, Rússia contra a OTAN. E o mundo está com medo de uma grande guerra. Porém, olha a notícia que eu vou ler para você do jornal O Globo. Após iniciativas diplomáticas, o presidente da França, Macron, anuncia que Biden, presidente dos Estados Unidos, e Putin, presidente da Rússia, concordaram sobre uma reunião sobre a Ucrânia. Concordaram com uma reunião sobre a Ucrânia. Comunicado do Palácio Eliseu não aponta para datas, mas detalha que conteúdo do encontro será definido por chanceler russo e secretário de Estado americano. Aí, então tá aí, né? Essa guerra aí pode ser uma guerra mundial para destruir o mundo, né? Porque a potência que os americanos têm e a União Europeia que está do lado dos americanos, potência que tem para destruir o mundo é de 100 mil vezes. Com as bombas atômicas, bomba termonuclear. E a Rússia também tem, né? E o presidente da China, o Xi Jinping, já diz que apoia a Rússia. Aí, putaria grande, né, não? Doidiça, né? Que Deus proteja nós. Tomara que essa reunião aconteça e nós fiquemos de boa no mundo, né? E não aconteça essa guerra mundial. Cláudia, é sua vez de contar uma. Programa João Inácio Júnior. Vamos falar sobre o apresentador Celso Portioli, do SBT. Aí, qual é o babado aí? O babado aí, o babado, o babado. O bafulê. Final do ano passado, Celso Portioli anunciou que está com câncer na bexiga. E aí começou ia começar um tratamento agora, janeiro, fevereiro e março. A notícia de hoje é que no fim de semana, aliás, na sexta-feira, Celso Portioli entrou no hospital para continuar o tratamento contra o câncer. Depois que ele já estava internado, ele deu uma entrevista. Aliás, ele falou no próprio, na própria rede social dele, dando informações de como ele estava passando. E aí ele fez um vídeo, né, formato selfie, explicando, dizendo exatamente o seguinte: estou aqui no meu tratamento, quero agradecer a todos que estão fazendo orações e muito obrigada. Estou muito forte, a minha ligação direta com Deus é muito forte e agradecendo sempre a Ele por tudo. Agradeço também às orações e aos meus médicos. E a programação era ele receber alta no domingo ou hoje pela manhã e ele ir para o SBT gravar o programa dele na boa. Ou seja, vida que segue, ele está controlando o câncer e vai dar tudo certo, né? Não, João? Com fé em Deus. O Celso Portioli, logo que ele descobriu que estava com câncer há poucos meses atrás, ele falou na internet, disse que graças a Deus ele descobriu câncer na bexiga muito no comecinho, portanto, as chances de cura são muito grandes. Assim como eu, descobri um câncer no meu rosto muito no comecinho, já fui operado e com fé em Deus não há mais câncer aqui. Amigos, nós contamos há poucos instantes aqui no programa João Inácio Júnior que policial militar de folga foi baleado quando saía de casa de amigos. Da casa de amigos. Aí, gente, ele errou 6 tiros aí, ó. Nós contamos pra vocês, né? Ele estava no carro dele, era a Cláudia. Oi, ele tinha saído da casa de amigos e estava quase entrando no carro quando foi abordado pelos bandidos. 2 caras chegaram e deram 6 tiros. Aí, gente, os caras fugiram, o policial foi socorrido para o hospital e está em estado estável. Graças a Deus não morreu, está sendo tratado. A polícia está caçando os 2 caras que não foram assaltar e, ao que tudo indica, foram mesmo matar o policial. 6 tiros. Gente, agora nós temos outra notícia aqui, ó. Nós falamos também do Lagamar, né, Claudinha? Que houve uma chacina, não foi? Falamos na comunidade Lagamar. Vamos repetir muito rapidamente: no Lagamar, bairro de Fortaleza. Chacina acabou com 4 pessoas mortas a bala. 3 foram mortos ao lado do canal da Aerolândia. O quarto foi assassinado no bairro São João do Tauape. Gente, e a polícia? As autoridades dizem o seguinte: foi uma facção que se dividiu. Tinha uma facção que era uma só, trabalhava junto no crime. Aí os membros de uma facção se desentenderam com o mesmo membro, os colegas da mesma facção, se dividiu, né? E ficaram inimigos. E agora uma facção foi matar os outros, né, Cláudio? Mas nós já contemos detalhes aí, estamos só passando aí para tu saber o que tá acontecendo aí na Fortaleza, no Lagamar Velho, que fazia tempo que tava meio calmo, né? Não tava chegando notícia doida do lagamar, não. Agora voltou a chegar, né? Tá vendo nem como é o babado aí, o bafuleiro, o negócio tá é doido, né? E atenção, jovem, aqui já é outra notícia. Garotão de 21 anos foi baleado na nuca durante assalto na frente de amigos. Socorrido, morreu no hospital. Gente, tu escutou aí o bafuleiro barato aí, o negócio aí, o bafuleiro aí? Meus filhos e minhas filhas, aqui é vovô Maraponga, foi em Acopiara, Ceará, um município do Ceará chamado Acopiara. O rapaz de 21 anos, durante assalto, ele tava com um grupo de amigos, quando chegaram dois assaltantes, não foi, Cláudia? Sim, dois. Dois assaltantes, e um dos assaltantes deu um tiro bem na nuca do rapaz. E Cláudia Leite vai contar os detalhes de mais essa notícia aqui no programa do João Inácio Júnior. Quem tá falando pra tu é vovô Maraponga. O jovem de 21 anos se divertia com amigos num pequeno grupo ali na CE 060 em Acopiara, quando os dois bandidos armados de revólver apareceram e anunciaram o assalto. O jovem de 21 anos não resistiu, entregou todos os pertences e mesmo assim foi executado com um tiro na nuca. O jovem recebeu o tiro na nuca, já caiu no chão morto. A polícia foi acionada, foi atrás dos bandidos, os bandidos ainda não foram presos. Isso aconteceu na CE 060, na noite do último sábado, a morte do jovem, no Hospital Regional do Cariri. Ele era Francisco Vitor Alves Maia, tinha 21 anos apenas. Programa João Inácio Júnior. Só buçou aí, Ilha Fortunata, aí. Oi, chega mais uma informação atualizando sobre esse crime? A polícia foi rápida e no domingo conseguiu prender os dois bandidos. Eles estavam, sabe onde já? No município de Mombaça. Aí. E eles estavam cada um em uma moto. Ixi. Os dois foram presos. A polícia informou que os dois têm passagem pela polícia. Inclusive, um deles tem um mandado de prisão preventiva contra eles. Contra ele. Olha aqui, gente, para vocês observarem como esse mundo tá louco. Homem que não se conformava com a separação, sabe o que ele fez com a ex-mulher? Meus filhos, aqui é a vovô Maraponga novamente, de novo, outra vez no programa do João Inácio Júnior. Esse negócio não vai se acabar nunca. A evolução da civilidade está indo muito devagar. Por quê? Tem gente que ainda está no tempo dos cavalos, dos jumentos e dos burros. A mulher não quer mais o cara e ele resolve fazer desgraça. Ou seja, a mulher termina sendo obrigada por alguns homens a viver com ele. Se ela não viver, se ela quiser separar, ou se ela separar e não quiser voltar, ele mata, ele faz o diacho. Então, se... É isso aí que você vai ouvir agora. Amigos e amigas, homem inconformado porque a ex-mulher não queria voltar para ele, invadiu um culto evangélico na casa da ex-mulher. Aí, a mulher é crente, a mulher é evangélica. E ela tava fazendo um culto, né, na casa dela. Não tem esse negócio, né? A pessoa é crente, é evangélica e faz um culto em casa, né? Chama o pastor, chama os crentes e faz um culto em casa. Então estava havendo um culto evangélico. Culto é a missa dos crentes. Culto. Então se... A ex-mulher estava no culto, né? No culto. O homem invadiu a casa dela na hora do culto e atirou nela. O filho dela, de 15 anos, foi socorrer a mãe. Levou um tiro no olho. Menino, não, eu fico pensando assim, ó. O mundo realmente está meio assim quase. Mas assim, o mundo não está não, ele sempre foi, né? O mundo sempre foi desse jeito. E... o que a gente vê é que a civilização não chegou em certas pessoas ainda, né? Não chegou. Vamos lá, vamos pensar a notícia. A mãe levou dois tiros, O filho dela, de 15 anos, levou um tiro no olho. O garoto morreu. A mãe foi para o hospital. O adolescente Pedro Henrique Xavier dos Santos, de 16 anos, morreu sábado ao levar um tiro no olho quando tentava proteger a mãe de uma tentativa de feminicídio. Em Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Gente, o cara entrou querendo que a ex-mulher voltasse para ele, a ex-mulher não voltou. Então ele deu um tiro na mãe, ou na ex-mulher. O menino de 15 anos foi socorrer a mãe, levou um tiro no olho, morreu. A mãe está no hospital com 2 tiros. Segundo a polícia, o acusado de cometer os disparos é o ex-marido de Luciene. Luciene Xavier dos Santos tem 41 anos. O homem não teve a identidade revelada. O menino morreu. A ex-mulher está no hospital. O garotinho morreu com tiro no olho, não é filho dele, é filho só dela, viu? Então assim, né? A gente fica pensando, né? Por que será, né, que os caras não se conformam, meu amigo? É, quando a pessoa é abandonada, realmente fica triste, né? Fica chorosa, mas aí querer matar as pessoas. Ou você vive comigo, ou você não vai viver com mais ninguém. Ou você será minha, ou você... Olha, outro homem não come você. Quem vai comer você, se você não me quiser? Ou é eu, ou a terra do cemitério. Quem vai comer você na vida inteira? Ou é eu, ou se não for eu, é a terra do cemitério. Que coisa doida, gente. Claudinho, tu quer falar alguma coisa, bicho? Essa doidiça? Essa tragédia, como o João Inácio disse, aconteceu na casa dela. Tava havendo um culto. E aí ele chegou, invadiu a casa, conversou com ela, perguntou se ela não ia voltar pra ele. Ela disse que não mais uma vez, então ele sacou a arma e deu um tiro nela. Em seguida, ele a arrastou pra fora de casa e o filho dela, de 16 anos, vendo tudo, foi socorrer a mãe e levou um tiro. O tiro atingiu o olho do Pedro Henrique Xavier dos Santos, 16 anos, morreu na hora. A polícia foi acionada, ela, Luciene, de 40 anos, foi socorrida. Luciene Xavier dos Santos, 40 anos, foi socorrida, está internada no hospital e ele, o acusado, está foragido. A polícia informou que o menino morreu sem qualquer chance de defesa. O tiro atravessou o olho. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Homem que toma remédio para potência. Você toma comprimido para potência sexual. Ei, tem aquele comprimidinho que é o mais famoso do mundo, não tem? Pronto. Você tá tomando aquele, tá? Aquele famoso comprimidinho, que, né, os cabas tomam para dar potência. Você está tomando aquele outro, o segundo mais famoso do mundo e o terceiro mais famoso do mundo? Pois bem, eu quero informar para você que estes comprimidos para dar potência vendidos em farmácia podem matar você do coração ou de derrame cerebral, você em cima da mulher fazendo sexo. Ou então, você em cima do outro homem. Depende do seu gosto, né? Você gosta de homem ou de mulher? Ou outro homem em cima de você. Tô falando a verdade. Bem, há 4 semanas atrás, o jornal O Globo fez uma matéria muito interessante mostrando sobre pessoas que morrem de morte súbita. E várias das pessoas que morrem de morte súbita morrem durante a relação sexual e após terem tomado aqueles comprimidos para dar potência. Aqueles comprimidos trazem outros problemas. Eles podem fazer a pessoa virar diabética, pré-diabética, resistente à insulina. Podem aumentar colesterol, triglicerídeos, ureia, creatinina, ácido úrico, glicose e ferritina. E isso é terrível. Pode matar. Os problemas que você está sentindo na próstata, né? Ou agravados na próstata, podem ser causados por esses comprimidos. E não só esses problemas, mas problemas nos ossos, problemas de depressão, ansiedade, medo, pânico, ou seja, muitos problemas. Aí você me pergunta, João, então tomar aqueles comprimidos para potência podem causar tudo isso? Podem. Podem matar você durante a relação sexual, antes da relação sexual, depois da relação sexual. Aí você me pergunta, João Inácio Júnior, o que eu faço? Não compre mais eles. Eu vou indicar para você um outro que é uma maravilha. Forte Erete. Forte Erete não tem para vender na farmácia. Você só vai comprar pelo telefone. E o Forte Erete não faz mal a nada. Eu vou dar o telefone aqui, o número do telefone para você comprar. O Forte Erete é 100% natural. Não tem contraindicação. Não tem efeito colateral. Não faz mal a nada. É inofensivo. Segunda razão pela qual você só vai comprar o Forte Erete é que ele funciona de verdade. Ele dá tesão, dá potência, dá vontade de transar, fome de sexo, desejo sexual. E quando você vai transar, é uma bênção, é uma maravilha, orgasmos alucinantes, prazer intenso. Quer saber mais? A terceira razão pela qual você vai comprar o Forte Erete é que você toma uma cápsula de Forte Erete e ela funciona em você por 3 dias. Olha como você economiza dinheiro. Você toma uma cápsula e são 3 dias de potência sexual, de tesão, de desejo, de transar, de fome de sexo, de vontade de sexo. E quando você vai transar é uma bênção. A quarta razão pela qual você vai comprar o Forte Erete é que ele... pode, porque é um energético sexual natural, pode ser tomado por homens de 20 anos a 100 anos sem medo. É para jovens e velhos e dá potência. E a quinta razão pela qual você só vai comprar agora o Forte Erete é que ele é um energético sexual, que você toma uma cápsula e ele funciona por 3 dias de tesão. Ele também é um energético para o dia a dia. Com a mesma cápsula que dá tesão, só essa cápsula, ele dá 3 dias de energia para o dia a dia, acabando com o cansaço físico e mental, aumentando sua disposição para trabalhar, para estudar, para malhar e melhores resultados na vida. Então você não vai comprar mais outro, você vai comprar o Forte Erete. Não tem para vender na farmácia, você só compra pelo telefone. Se comprar agora, tem promoção. Olha aí, vai receber em casa ou onde você estiver em Fortaleza e região metropolitana, sem pagar taxa de entrega, e chega onde você quer em embalagem discreta. Ninguém vai saber do que se trata, só você. Não tem para vender na farmácia, compre pelo telefone 32723100. Pegue o telefone agora e compre, porque não tem para vender na farmácia. 32723100. 32723100. Ei, compre agora. 32723100. Pegue o telefone e compre. 32723100. Essa música que a Rita Lee, canta, Cláudia, é muito legal, né? É, Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor, que morreu recentemente, que era cineasta, jornalista, crítico de cinema e político, né? Ele não tinha nenhum cargo político, mas ele emitia opiniões políticas, inclusive foi comentarista da Globo muito tempo. Ele fez essa música, ele fez a letra. Eu acho que o Roberto de Carvalho, ele fez a letra, com certeza. Certeza. Parece, olha aí, Cláudio, o Roberto de Carvalho, o marido da Rita Lee, fez a música e a Rita Lee canta. A diferença entre sexo e amor. Rita Lee! Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para sempre. Sexo também, sexo é do bom. amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo. A comunicação alegre está no ar. João Inácio Júnior. Bem, duas coisas para você aqui no programa João Inácio Júnior. Cláudia, é essa música que a gente acabou de cantar, ouvia, que a gente acabou de ouvir, a Rita Lee cantando, né? É, eu tinha a impressão que o Arnaldo Jabor fez a letra. O marido da Rita Lee, Roberto de Carvalho, fez a melodia, a música. E a Rita Lee canta, mas você descobriu o que, Cláudia? Mas é um pouquinho diferente. O Arnaldo Jabor escreveu um artigo que se chama O Amor Atrapalha o Sexo. A Rita Lee leu o artigo, se inspirou, pediu autorização e fez a letra da música Amor e Sexo, ao mesmo tempo que o marido dela, Roberto de Carvalho, fez a melodia. Portanto, Amor e Sexo tem três compositores: Arnaldo Jabor, Rita Lee e o marido Roberto de Carvalho. Agora, uma retificação. Eu falei há algum tempo atrás, talvez uma hora atrás, aqui no programa João Inácio Júnior, uma coisa, e vou retificar porque eu cometi um errinho. Eu falei que em março tem novidade aqui na Rádio Verdes Mares, na Verdinha. Em março tem novidade, né? Já tá saindo a propaganda no Canal 10, na TV Diário, aqui na Rádio Verdes Mares e no Jornal Diário do Nordeste. Qual é a novidade? É que a Rádio Verdes Mares vai estar em três plataformas ao mesmo tempo. Vai estar no rádio, você sintoniza a Verdinha no rádio. Você vai ver a Verdinha na TV e na internet. Só que nessa explicação eu me atrapalhei, porque eu disse o que passar na TV Diário vai passar aqui. Não, vai ser o contrário. O que passar aqui na Verdinha vai para a TV e vai para a internet. É isso. Bem, gente, é nóis. Nós vamos fazer um comercial bem ligeirinho, né, William Fortunato? Um dos melhores operadores do mundo, este menino, William Fortunato. E a gente volta com muita coisa para vocês aqui no programa do João Inácio Júnior, a Tola. Qual caminho você vai seguir para chegar no seu sonho? Quero estar ao lado da universidade que inove sem esquecer o lado humano. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Universidade de Fortaleza, também com a melhor graduação em educação física e o maior parque desportivo do país. Faça sua prova online ou ingresse com a nota do Enem. Bolsa de até 100%. Mais informações? www.unifor.br. A Opção Distribuidora conta com as principais marcas de vinhos, espumantes e destilados, em especial os vinhos chilenos Morandé Éticos. Peça pelo telefone 85-3261-3030 ou baixe o aplicativo da Opção. 20 anos Opção Distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Bem, eu vou dar a hora certa para você agora, mas antes eu quero fazer uma chamadinha de uma matéria que nós vamos ter daqui a pouco aqui no programa João Inácio Júnior, e é uma coisa muito louca e ao mesmo tempo que chama muita atenção. Uma mulher, escuta aqui, se suicidou, mas ela montou toda uma estrutura, toda uma estratégia para que pensassem que ela foi assassinada. Deu para entender? Uma psicóloga se suicidou, mas ela montou tudo para que quando a polícia chegasse, pensasse que ela teria sido assassinada. Mas por que que essa mulher fez isso? Será que ela queria deixar um seguro de vida para alguém receber? Por quê? Se a pessoa tem um seguro de vida e se mata, o seguro de vida não existe mais. Perde o direito, o seguro de vida. As pessoas que estão seguradas, que estão lá para receber o dinheiro em caso da morte da pessoa, se é suicídio, o seguro não paga. O seguro não existe, deixa de existir. Será que ela se suicidou, mas planejou para que as pessoas pensassem que ela havia sido assassinada para deixar o dinheiro para alguém do seguro? Ou será que ela fez isso tudo para incriminar o marido, para todos pensarem que o marido foi quem a matou? Tipo, vou morrer, minha vida não está prestando, mas eu vou ferrar com a vida dele também. Será que foi isso? Ou foi por uma outra razão? Gente, eu tenho 46 anos que trabalho em rádio e televisão, passando notícia para as pessoas o tempo inteiro, mas eu nunca tinha me deparado com uma história desse jeito, exatamente assim. Dessa forma, não. Programa João Inácio Júnior, já já para você. Você vai saber qual foi a estratégia dela. Por que que ela fez isso? Psicóloga. Agora, 2:55. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Qual caminho você vai seguir para chegar no seu sonho? Vou seguir junto com a universidade que se preocupa com o meio ambiente. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Universidade de Fortaleza, agora com graduação em energias renováveis, uma das áreas de maior empregabilidade do país. Faça sua prova online ou ingresse com a nota do Enem. Bolsas de até 100%. Mais informações, www.unifor.br. Há 50 anos, a Cagesse trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso? É sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque pra gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. Cagesse 50 anos, presente na sua vida. Opa, opa, opa, tamo junto, obrigado pelo carinho da sua audiência. Bem, eu já contei, repito, Eu e a Cláudia Leite estamos voltando depois de quase 2 anos a trabalhar aqui no estúdio da Verdinha, porque nós estávamos trabalhando em home office, ou seja, nós estávamos nas nossas casas. Um pequeno estúdio foi montado na casa da Cláudia Leite, um pequeno estúdio foi montado na minha casa por causa dessa pandemia. Então, Cláudia da casa dela, eu da minha casa, William Fortunato, operador, e a nossa assistente de estúdio, Mariana Oliveira, aqui no estúdio da Verdinha. Hoje nós estamos voltando, é uma reestreia, estamos aqui no estúdio outra vez, não é, Cláudia? Sim, e muito emocionados, pense. Virgínia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, nora do cantor Leonardo. Zé Felipe, marido de Virgínia Fonseca, filho do cantor Leonardo. A notícia é sobre essa moça, aliás, sobre essa jovem senhora, Virgínia Fonseca, que tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e também no YouTube, me parece. Vamos até conferir. Parece que ela tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube. E uma pessoa, quando chega a esse nível de popularidade, é milionária. Há poucos dias nós contamos aqui no programa que ela e o Zé Felipe se mudaram para uma mansão caríssima, né? É, caríssima. E por quê? Estão pagando aluguel dessa mansão caríssima porque estão construindo uma mansão ainda maior. Pois bem, gente, você vai saber quanto Virgínia Fonseca cobra para uma presença VIP. O que é presença VIP? É ir para um evento, prestigiar o evento e ser pago para estar lá. Aí, numa loja, no aniversário de uma pessoa famosa, a pessoa diz: Virgínia, eu quero tu aqui, pro povo ver, né? Aí tu posta nas suas redes sociais que tu tá aqui no meu evento. Só pra ela ir lá. Quanto é, Claudinho? R$200 mil. Meu e tem Deus. Um detalhe nessa história. Ela não negocia o valor. É 200 mil e pronto. É, se você quiser, muito bem. Se não, nem venha porque eu não negocio. Virgínia Fonseca tem 33 milhões e 800 mil seguidores. E segue sabe quantos? Ah. 414. Bem, gente, vocês sabem quem é o doutor Jairinho. E o doutor dela, o Zé Felipe. Ah, sim, sim. Perdão, João, lhe interrompi. Tranquilo. O Zé Felipe, o filho mais novo do Leonardo, cunhado da Virgínia Fonseca, cobra R$200 mil também para uma presença VIP. Ele é cantor também, né? É, ele é cantor, ele é influencer, ele é muita coisa, né? Muito bom. Só que ele negocia sim o valor do cachê. R$200 mil, mas ele negocia, ela não. Atenção, vocês se lembram do doutor e ex-vereador lá pelo Rio de Janeiro, doutor Jairinho, médico e ex-vereador, acusado de torturar e matar aquele menino Henri Borel? Pois bem, o advogado dele pediu a liberdade dele para ele ser solto e responder o processo em liberdade. Quem decidiu se ele fica preso ou solto foi o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes já é conhecido e famoso por soltar pessoas que deveriam ficar presas. Será que o doutor Jairinho está recebendo a liberdade? Sim ou não? A gente conta para você daqui a pouco, juntamente com a história daquela mulher que se suicidou, a psicóloga, mas ela montou toda uma estrutura, todo um esquema para que a polícia e todos pensassem que ela teria sido assassinada. E por que ela fez isso? A gente conta para você. É mais um caso realmente impressionante. Porque agora a gente vai ao jornalismo do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Alô, Maiara Mourão! Oi, João. Boa tarde. Estou por aqui de novo. Oba! Maiara, me fala em um dos destaques do noticiário que você vai transmitir agora através da Verdinha. Pronto, João, um dos destaques é a redução do número de mortes, número de homicídios, crimes violentos em 2021. Opa. Os dados são em comparação ao ano anterior, 2020, do Monitor da Violência. Tá bom, a partir de agora, informações aqui no programa João Inácio Júnior com Maiara Mourão. João Inácio Júnior. Horas e 3 minutos. VM informa. Você em sintonia com a notícia. As confirmações de dengue caíram pela metade no Ceará em janeiro. 222 pacientes receberam diagnóstico, um total de 53,5% menor em comparação com a média do mês nos últimos 3 anos, que foi de 478 casos. Angélica Ferreira. Só em 2021 foram 32.244 casos de dengue, quase 12 mil confirmações a mais do que em 2020, quando foram 20.834, e mais que o dobro de 2019, com 15.549. Os dados são da Secretaria da Saúde do Ceará, solicitados pelo Sistema Verdes Mares. Na primeira quinzena de fevereiro, então, as confirmações seguem em queda. Apenas 9 casos diagnosticados. Mas isso não permite descuidos. O aumento observado no último ano, entre outras razões, pode ter uma relação com o tipo de vírus predominante. O período chuvoso amplia o número de criadouros de mosquitos transmissores da dengue. Também aumento da umidade do ar e as mudanças na rotina, como ônibus cheios com janelas fechadas, facilitando o contágio por gripe e Covid. A prevenção das doenças não muda com a relevância de reforçar os cuidados com máscara adequada, higiene e distanciamento. Angélica Ferreira para a Rádio Verdes Mares. O Ceará foi um dos estados do Brasil que mais reduziu o número de homicídios em 2021, quando comparado os índices com o ano anterior. Os dados são do Monitor da Violência, que aponta a redução de 7% nas mortes violentas em todo o país. O Ceará reduziu o número de homicídios em 18,3%. Em 2020, foram 4.039 mortes violentas. Em 2021, o número caiu para 3.300. Em comparação com outros estados do Brasil, o Ceará ficou em quarto lugar, empatado com Goiás. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em comum, todos esses estados viveram recordes de crimes violentos no período de 2015 a 2017, o que em grande medida foi influenciado pelo racha entre facções criminosas. Rebeliões no sistema prisional e conflitos regionais entre organizações criminosas que atuam no narcotráfico pressionaram a curva de assassinatos, composta também por outros crimes violentos. Um posto de combustíveis está vendendo gasolina por R$ 6,06 em Fortaleza, o menor valor registrado nos últimos meses. O estabelecimento, localizado na Avenida João Pessoa, no bairro Damas, chegou a praticar o preço de R$ 6,01 na semana passada. Diante do preço convidativo, motoristas formaram fila na manhã desta segunda-feira para abastecer no local. No bairro José Walter, outro posto também está com um litro da gasolina comum por R$ 6,06. Ele fica na Avenida Radialista José Ramos. O valor se distancia consideravelmente da média da capital, que, segundo a mais recente pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, ANP, é de R$ 6,51. ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Redação e apresentação, Mayara Mourão. Operação de áudio, William Fortunato. Continue com o programa João Inácio Júnior. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. Um domingo cheio de informação, entretenimento, o que foi notícia durante a semana, entrevistas, esporte e música boa. Conversa com Tom, com Tom Barros. Todo domingo, de 6 às 10 da manhã. Verdinha. ZYH589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração. João Inácio Júnior, notícia. Chupo Grosso, fofoca, plantão online, mensagem. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Bem, nós vamos ter uma mensagem de felicidade agora, mas antes eu vou dar uma resposta a uma pergunta que eu mesmo fiz. Será que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar o criminoso, o acelerado, o maluco, o louco, o perverso, ex-vereador e médico, doutor Jairinho? Vocês sabem que o doutor Jairinho, médico, doutor médico e também vereador pelo estado do Rio de Janeiro, matou de pancada um menino, Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. Pois bem, os advogados do doutor Jairinho entraram com um processo, com um pedido no Supremo Tribunal Federal. E o pedido é exatamente para que o doutor Jairinho seja solto e fique em liberdade condicional, que responda o processo em liberdade condicional. Como a gente sabe, o ministro Gilmar Mendes tem um histórico de mandar soltar pessoas que deveriam estar presas, que deveriam continuar presas. A resposta qual é? Será que Gilmar Mendes, que está com o processo, né? O processo foi para a mão do Gilmar Mendes. Será que Gilmar Mendes mandou soltar o doutor Jairinho? Não. Eu fiquei até surpreso. Gilmar Mendes, graças a Deus, negou pedido de liberdade de Jairinho. Agora, uma outra notícia aqui para tu, porque nós temos uma mensagem de felicidade, né? Mensagem de felicidade, que é uma coisa importante. Mas antes nós vamos contar a história daquela mulher que se matou-se. Ela se matou-se, mas ela queria que todo mundo pensasse que ela tinha sido assassinada. Tá lembrado aí que nós dissemos que ia dar essa notícia aqui pra tu, aqui no programa do João Inácio Júnior? Uma psicóloga, ela foi encontrada morta com as mãos amarradas no porta-malas de um carro. E a polícia descobriu que ela não foi assassinada. Após uma investigação de vários meses, a polícia apresentou o resultado dessa investigação e descobriu que ela não foi assassinada, ela se suicidou. Mas ela, ao se matar, ela criou um esquema. Ela montou uma estratégia para que ficasse a impressão de que ela teria sido assassinada. Sim, a psicóloga se matou, se suicidou. Mas ela, então, queria que a polícia, os familiares, os amigos e os clientes dela, como psicóloga, que faziam tratamento com ela, pensassem todos que ela havia sido assassinada. Mas por que ela fez isso? Será que ela tinha feito um seguro de vida beneficiando uma pessoa? Já que queria morrer, ela disse, eu vou morrer, vou me matar, mas eu quero dar a impressão de que fui assassinada. Para que a pessoa beneficiária do seguro de vida possa receber o seguro dinheiro. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que se suicida, mesmo que tenha seguro de vida, o seguro de vida não vale. Se você fez um seguro de vida beneficiando uma pessoa, caso você morra, aquela pessoa receba o seguro de vida, o dinheiro, se a pessoa se suicidar, ou seja, né? A pessoa que ferrou o seguro para beneficiar outra pessoa, o seguro deixa de existir. Suicídio acaba com o seguro, não tem mais seguro de vida. Por isso ela teria feito isso? Ou ela queria ferrar com o marido? Não via mais sentido na vida? Resolveu se matar, mas montou toda a estratégia para pensar em que ela havia sido assassinada, para tentar incriminar o marido. Foi por causa disso? Você vai saber a resposta agora. Cláudia Leite, William Fortunato, Mariana Oliveira e todas as pessoas que estão ouvindo o programa João Inácio Júnior, em 46 anos transmitindo informações para vocês todos os dias, em rádio e TV, e agora também na internet. Eu nunca tinha me deparado com um caso como estes, em 46 anos, esmiuçando os fatos policiais do Ceará do Brasil e do mundo. Por que que ela fez isso? Foi para incriminar o marido? Não! Ela não quis incriminar o marido. Foi para deixar o seguro de vida para alguma pessoa? Para o marido, por exemplo? Não, não foi por causa disso. Olha, gente, foi pelo seguinte motivo: por ser psicóloga e ter vários clientes que a procuravam com ansiedade, com medo, com pânico, com depressão, com problemas de angústia. Muitos dos clientes dela procuraram ela para se tratar porque estavam querendo se suicidar. Ela, então, não queria deixar uma má imagem para os clientes dela. Se ela era psicóloga, foi treinada, formada para que as pessoas saíssem da tristeza, superassem seus problemas, não se suicidassem e quisessem viver, ela própria fraquejou diante da vida. Ela própria sucumbiu diante dos problemas e desistiu de viver, desistiu da existência. Então, com vergonha dos parentes e familiares, e para não desmotivar os clientes dela, que ela instruiu para viver, que ela tirou da depressão ou estava tirando da ansiedade, do medo, do pânico, então, para não decepcionar os clientes, não desestimular os clientes, por vergonha da família e da sociedade, ela resolveu criar essa estratégia para que todos pensassem que ela tinha sido assassinada e que não tinha se suicidado. Em toda essa fraqueza dessa mulher, a gente vê uma altivez, lamentável altivez, mas sim, em todo esse suicídio desta mulher, que a gente lamenta muito, a gente vê um ato nobre dela. Porque imagina, uma psicóloga formada em faculdade, treinada exatamente para tirar pessoas da ansiedade, medo, pânico, depressão, para fazer com que as pessoas não se suicidem, pessoas que pagaram a ela para que ela fizesse o tratamento com essas pessoas e elas saíssem da angústia para uma vida melhor. Se essas pessoas soubessem que ela havia se suicidado, iam se desmotivar. Minha mestre, a pessoa que me ensinou a sair da depressão não conseguiu sair da dela e se mata. Né? Muita gente está dizendo que foi um grave ato de covardia dela o suicídio. Eu não vejo assim. Eu vejo que o suicídio é o desespero de uma pessoa que não vê mais razão para viver e acha que continuar vivendo será pior do que morrer. Contudo, eu quero dizer para vocês que acho e tenho certeza que é possível superar todas as dificuldades, vencer e ser feliz. Eu vou dar o restante dessa notícia e vou trazer você para uma mensagem de felicidade para que você encontre a razão para viver. Essa psicóloga se matou em agosto do ano que passou. Mas a polícia teve muito cuidado e só agora terminou a investigação para ter certeza se ela tinha sido assassinada ou se suicidado. O inquérito da Polícia Civil constatou que a psicóloga Maria Matias Ferreira dos Santos, encontrada morta pelo marido no porta-malas de um carro e com as mãos amarradas, tirou a própria vida e tentou simular assassinato. Como eu disse, o caso aconteceu em agosto do ano passado em Pouso Alegre, cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. O corpo da mulher foi encontrado dentro do porta-malas do carro. Ela estava, como eu falei, com as mãos amarradas, mas não apresentava nenhum sinal de violência. Como que ela se matou? Eu vou explicar para você. Depois de planejar tudo, a psicóloga tomou calmantes, vários calmantes e vários relaxantes musculares, para ficar tranquila. Misturou com vários outros remédios e isso tudo se transformou num veneno. Ela entrou dentro do porta-malas do carro e depois ela própria conseguiu dar um laço, amarrando as duas mãos pelos punhos, e esperou e fechou. E conseguiu fechar o porta-malas do carro e ficou esperando o remédio fazer efeito, e fez. E ela é uma mulher bonita, é uma psicóloga bonita. Pouso Alegre, Minas Gerais. Antes não. Quando ela tomou os remédios, os calmantes e outros medicamentos para morrer, ela tomou também bastante bebida alcoólica. Pouco tempo antes de morrer, no começo do ano, em janeiro do ano passado, ela já tinha tentado o suicídio uma vez. Quem encontrou foi o marido. Ela já estava quase morta, levou para o hospital, se salvou. Desta vez, quando ele a encontrou, ela já estava morta. O nome da psicóloga? Marilda Matias Ferreira dos Santos. São 3 horas e 20 minutos em Fortaleza. Eu jamais tinha me deparado com um caso exatamente assim. Eu já me deparei, e nós já contamos aqui no programa João Inácio Júnior, com casos de pessoas que se mataram e quiseram deixar para as pessoas... para as pessoas e para a polícia, a ideia de que foi assassinada. Mas, pela razão desta, eu nunca tinha ouvido falar. Morrer é a solução? Morrer é a solução? Não é. E agora uma mensagem para você. Se você está em dificuldade existencial, você está na corda bamba entre viver e não viver, se você é daquelas pessoas que estão julgando que não vale mais a pena existir, eu quero esclarecer algumas coisas para você. Desistir de viver, desistir de ser feliz, de lutar, nunca morrer não é o caminho. Há esperança. Há novas portas a serem abertas, novos caminhos a seguir, novos dias lindos pela frente, com novo sol e novo tempo feliz para você. Vamos juntos abrir essas portas, caminhar por novas estradas, viver novas realidades, sacudir a tristeza e construir uma vida linda, realizando sonhos de paz, de harmonia, de felicidade. Sim, nós vamos encontrar o caminho do sol, o caminho da luz, o caminho de Deus. Com novos modelos existenciais que você aprenderá e porá em prática, haverá a solução dos problemas, a superação das dificuldades. Então, a dor e o sofrimento ficarão para trás e se estabelecerá a cura, o bem-estar, a paz e a felicidade. Encha-se de esperança, encha-se de fé, porque a ciência humana e a ciência espiritual oferecem meios seguros que possibilitam vencer a depressão, vencer a ansiedade, o pânico, a vontade de morrer e ter vida equilibrada, saudável. E se você acha que seu problema é grave demais e que nada no mundo oferece solução, é necessário saber que um pensamento além, um passo além, podem estabelecer uma ponte entre dois mundos, o mundo material e a dimensão superior do grande e magnífico Deus, proporcionando a geração de uma onda de poder tão intensa, tão magnificamente suprema, que o impossível se torna possível. Aí, todas as correntes são quebradas, os paredões derrubados e os milagres acontecem. Para o Senhor Deus, o impossível não existe e Ele é seu Pai. Lembre-se disso. Siga as regras decentes de viver. Não pare de sonhar, não pare de lutar. Volte-se para o dono da vida com fervor e veja o seu mundo se transformar. Com Deus, a sua vida será de paz, de alegria, de felicidade e de segurança incomparáveis. Ei, acredite, o seu futuro será lindo. Missionaries in a foreign field. For some reason A comunicação alegre está no ar. Júnior. Esse mundo é mesmo cheio de coisas que fazem a gente pensar. Há fatos que quando me deparo, eu pergunto a Deus, meu pai. Como é que eu vou entender isso? Qual é a explicação para isso? Muitas coisas eu já consegui explicação, mas muitas coisas eu ainda estou esperando que Deus me ajude a compreender. Por exemplo, será que tem o dia certo para a pessoa morrer? Não vamos contar aqui uma... Eu vou contar, eu e a Cláudia vamos contar uma sequência de fatos que aconteceram com pessoas que você vai ficar de boca aberta. Dois, eu já contei aqui antes, são situações que quem me ouve há muito tempo já deve ter escutado aqui no programa João Inácio Júnior. E a Cláudia Leite vai contar agora sobre uma pessoa que morreu nesta enchente, nesse temporal, nessa tempestade que houve lá em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que já matou quantas pessoas, Cláudia? 176, e esse número só aumenta. Você vai saber de uma pessoa que morreu agora, e é um caso muito impressionante. Antes, eu vou contar alguns que já contamos aqui no programa. O primeiro aconteceu há alguns anos atrás, numa rua de São Paulo. Um homem ia passando na rua, Cláudia, e o que foi que aconteceu? Lembra do fato? Despencou, um martelo despencou de uma altura de sei lá quantos metros, é um prédio em construção. Um funcionário estava lá em cima, trabalhando com o martelo, quando perdeu o controle do martelo e o martelo despencou lá de cima. Desse jeito. Veja bem, o camarada ia passando numa rua quando caiu um martelo, uma marreta ou um martelo, uma coisa assim. Isso está na internet, você pode ler. Lá de cima de um prédio em construção, o prédio estava sendo construído, como quando o funcionário se descuidou e o martelo ou marreta, um dos dois, caiu lá de cima e bateu bem na cabeça daquele homem que ia andando a pé no meio da rua. Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Você podia até pegar o ano aí, Cláudia. Esse fato foi noticiado pelos jornais mais importantes aqui do Brasil. O curioso dessa história é que se esse homem tivesse se atrasado 3 segundos ou andado mais rápido 3 segundos, o martelo não teria caído em cima da cabeça dele. Por um triz, bateu na cabeça dele, porque ele estava no exato segundo ali. Se ele tivesse dado uma topada antes, se uma pessoa tivesse empurrado ele, se ele tivesse distraído 3, 4 segundinhos e se atrasado, o martelo teria caído um pouco antes dele estar ali. Caía na frente, mas não caía nele. Ou se ele tivesse se adiantado 3, 4 segundos, o martelo não teria caído na cabeça dele. Mas, gente, ele viveu quase 40 anos, parece que 40, 40 e poucos anos. E tudo foi acontecendo na vida dele para que naquele segundo ele estivesse passando naquela calçada e o martelo caísse bem na cabeça dele. Um outro fato que eu já contei para vocês aconteceu lá pelos idos de 1974 na região amazônica. Olha que coisa impressionante. Tem hora para a pessoa morrer? Está determinado o momento da pessoa morrer? Escuta aqui outra história maluca que eu também e a Cláudia já contamos aqui no programa. Lá por volta de 1974, isso faz 48 anos, se eu não me engano. 48 anos, eu acho. 74 é, 48 anos. Um avião de uns 15 passageiros, eu não sei, o avião levava mais de 10 pessoas, esse avião caiu na selva amazônica e só escapou uma pessoa. Todos os outros morreram, piloto, copiloto e passageiros, mas apenas uma pessoa ficou viva. Contudo, esse avião caiu lá no meio da Amazônia, no meio da selva, longe de tudo. E o resgate foi difícil, passou o primeiro dia, o resgate não apareceu, o segundo dia resgate não apareceu, no terceiro dia chegou um helicóptero, mas não conseguiu ver. Por quê? Porque o avião caiu no meio de uma mata fechada e não abriu clareira. Só ele vivo. Quarto dia. Quinto dia. Ele disse, vou morrer. Eles não vão me encontrar. Uma cobra vai me picar. Uma aranha venenosa vai me picar. Uma onça vai me comer. Ou eu vou morrer de fome. Começou a se desesperar. Mas no final da tarde, lá vem um helicópterozinho. Lá vem um helicóptero. E achou o cara e salvou. Graças a Deus. Ouça o resto da história, porque agora você vai se impressionar. Ele foi resgatado. Foi colocado no helicóptero. E estava sendo levado para Manaus quando o helicóptero cai. Todos se salvam, menos ele, que morreu. Não é impressionante? Não é incrível? Por que que isso acontece? Bom, tem outros casos para contar aqui, mas eu vou deixar para outra vez, porque a Cláudia tá louca para contar um caso incrível que aconteceu agora, nessa tragédia de Petrópolis, Rio de Janeiro, quando mais de 100 pessoas, cento e quantas pessoas, morreram nos deslizamentos de terra e nas enchentes em Petrópolis. Cláudia. Até agora, 176 mortos. Programa João Inácio Júnior, e agora você vai saber de uma história que faz a gente pensar, será que um dos mortos tem uma história incrível? E faz a gente pensar, será que há mesmo a hora determinada para a pessoa morrer? Cláudia Leite vai contar no programa João Inácio Júnior. Dos 176 mortos, vamos falar de um deles, Rafael Castro, de 42 anos, que foi um verdadeiro guerreiro. Ele sobreviveu a um temporal que aconteceu também em Petrópolis em 2011, quando ele e a família perderam a casa. Mas, dessa vez agora, não conseguiu mais. Morreu, estava dentro de um dos ônibus que foram levados pela correnteza, caíram no rio, nós até contamos aqui. Um vídeo, aliás, vários vídeos mostraram esse momento verdadeiramente desesperador. É, o ônibus afundando e as pessoas morrendo afogadas. Algumas conseguiram sair, mas outras não, né? É, mas algumas pessoas conseguiram sair antes do ônibus cair no rio. Ah! E as pessoas que estavam no ônibus morreram afogadas. Esse cara morreu afogado. Ele já tinha se safado, já havia escapado de uma outra loucura lá em Petrópolis. 2011. Antes. Mas escuta outras coisas que aconteceram na vida dele que você vai dizer, meu Deus. Vai, Cláudia. Pois é, Rafael Xavier Castro, 42 anos, considerado um guerreiro pela família. Morreu na semana passada, estava dentro de um dos ônibus que foram arrastados para o rio. A família disse que ele era um guerreiro. Ele não tinha uma perna. E aí, ele estava de jeans na hora em que estava dentro do ônibus. E ele não pediu ajuda, ao contrário, ele ajudou muita gente a sair. E as pessoas acreditam, então, que ele não teve tempo. O jeans, né, ficou impossível das pessoas verem que ele tinha a perna e ser ajudado. Sim, mas... aí que acontece. Pronto, agora nós vamos chegar no objetivo dessa matéria. Ele escapou da morte várias vezes. Várias vezes. E não escapou agora. Cláudia. Com 9 anos de idade, ele foi atropelado, sofreu um traumatismo craniano severo, ficou 2 meses em coma, quase 2 anos sem andar, mas se recuperou. Com 24 anos, se envolveu no acidente de carro, perdeu a perna esquerda, ficou muito mal, mas também se recuperou. E passou a usar uma prótese e levava a vida normal. Em 2011, as chuvas chegaram em Petrópolis e ele teve a casa da família completamente arrasada pelas chuvas. Quase morre com a família, mas conseguiu se recuperar. Até que na semana passada estava dentro do ônibus que foi levado pelas correntezas e não conseguiu sobreviver. Pois é, tá vendo como é que são as coisas? E só um detalhe para a nossa notícia ficar redonda. A história do homem que morreu... é, vítima porque foi atingido por um martelo, Avenida Rio Branco. Ah, sim, a história que eu tinha contado antes, hoje, mas isso, que já contamos umas 4 vezes aqui no programa. O cara que ia passando na rua e o martelo caiu lá de cima do prédio onde estavam trabalhando no último andar os operários e caiu bem na cabeça dele. E ele morreu na hora. Ele foi atingido por uma marreta que pesava 2 quilos, Ele era Jorge Claudino Vieira, 50 anos, morreu no Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, quando passava na calçada exatamente o momento em que a marreta caiu e o atingiu mortalmente. Isso aconteceu às 8h30 da manhã, dia 31 de julho de 2001. Eu falei que ele tinha mais de 40 anos, a Cláudia olhando agora disse que ele tinha mais de 50 anos. Ele tinha 50 anos, profissão desenhista. 50, né? Era Jorge Claudino Vieira. Meu Deus, tem muita coisa assim. Ó, ei, deixa eu falar uma coisa pra você aqui no programa João Inácio Júnior agora. Olha aí, gente, a Mega Sena está acumulada em 37 milhões de reais. E você já pensou que você pode ganhar esse dinheiro? Alguém vai ganhar essa grana, e pode ser você, mas você só ganhará, né? Ou você só correrá o risco, é? Não, não é um risco, né? Uma coisa boa, não é risco. Você terá só chance. Terá chance. Obrigado, Cláudia. Você só terá chance de ganhar se jogar. São 37 milhões de reais. E esta semana, gente, tem Mega Sena. É a semana especial do Carnaval. Tem Mega Sena amanhã. Ela corre amanhã, 37 milhões. Tem Mega Sena correndo quinta-feira. E tem Mega Sena correndo sábado. Uma das formas mais inteligentes de ganhar a Mega Sena e em outras loterias da Caixa é jogar em bolões. E a Loteria da Caixa e a Loteria Aldeota, o rei do bolão do Brasil, pela 18ª vez, já fez milionários jogando pela 18ª. Eu falei o quê? 18ª. Depois dos 15, a cabeça começa a falhar. Jogando num dos bolões da Loteria Aldeota, você tem muita chance de ganhar. Lembra da Mega Sena acumulada de 105 milhões de reais, que saiu para um bolão exclusivo da Loteria Aldeota? 35 pessoas apostaram, cada uma pagou 100 reais. Elas ganharam 105 milhões de reais e cada uma levou mais de 3 milhões de reais. Por que jogar nos bolões da Loteria Aldeota? Primeiro, porque os bolões da Loteria Aldeota seguem uma fórmula que inclui matemática, probabilidades, métrica, algoritmos, para você ter mais chances de acertar. Segundo, porque você, de qualquer lugar do Brasil, joga sem sair de casa. Saiba agora como jogar num bolão da Loteria Aldeota sem sair de casa. Primeiro, adicione o WhatsApp da Loteria Aldeota no seu celular. Depois, pelo WhatsApp, entre em contato com a Loteria Aldeota e peça para conhecer os bolões. A loteria manda as fotos e os números dos bolões para você pelo WhatsApp. Aí, você escolhe o seu bolão. Se você mora em Fortaleza ou região metropolitana, o motoboy vai entregar a sua aposta, o seu bolão, aí onde você está. Você só paga o bolão quando você recebe e não paga taxa de entrega. Maravilha, né? Se você mora no interior do Ceará ou em qualquer cidade do Brasil, você escolhe sua aposta ou seu bolão pelo WhatsApp, paga por Pix, recebe a sua aposta como documento escaneado pelo próprio WhatsApp. Depois, nós enviamos a sua aposta original para você via Sedex. É hora de jogar. A sorte tá chamando você. Mega Sena acumulada em 37 milhões de reais. Olha aí, gente. Então chama a Loteria Aldeota agora pelo WhatsApp. Bolões a partir de R$ 99,00 com muita chance de você ganhar. Pense, o que você faria com 37 milhões? Esses 37 milhões querem ser seus. Vamos jogar você de qualquer lugar do Brasil pelo WhatsApp. Adicione o WhatsApp da Loteria Aldeota aí no seu celular. TTT de Fortaleza. 85, e o número do WhatsApp é 3104-5050, repetindo, 85 é o DDD de Fortaleza, e o WhatsApp é 3104-5050. Loteria Aldeota, Avenida Dom Luiz 600 e Shopping Rio Mar Kennedy em Fortaleza. Ei, 37 milhão, mulher! Ei, macho rei, vamos jogar, rapaz! Tu vai resolver teus problemas tudinho. Bolão da Loteria Aldeota, você joga sem sair de casa aí, ó. DDD de Fortaleza, 85, e o WhatsApp da Loteria Aldeota, 3104-5050. É 3104-5050.

Deus abençoe. A comunicação alegre está no ar. João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo, mundo, mundo. Trabalhando com a gente, um dos grandes operadores da Terra, William Fortunato. A gente vai fazer um rápido, não tem comercialzinho agora, né, William? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta bem ligeiro pra você. Estamos nos últimos instantes do programa João Inácio Júnior. Parar na faixa, usar corretamente o capacete, usar a cadeirinha, usar o cinto de segurança. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças no trânsito. A readequação do limite de velocidade para 50 km por hora é um exemplo disso. Uma pequena mudança que já fez o número de mortes no trânsito cair mais da metade em Fortaleza. Então, já sabe, respeite o limite de velocidade. Respeite a vida. AMC Prefeitura de Fortaleza. Comece seu dia bem informado. 4 da manhã, as notícias do Hora 1 com Roberto Kovalik. Logo depois, às 6 em ponto. Fique informado com as notícias locais no Bom Dia Ceará. Às 8:30 da manhã, Bom Dia Brasil. Desperte para a informação na TV Verdes Mares. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. São 3:51. Verdinha, João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Nós estamos nos últimos instantes do programa João Inácio Júnior e eu e a Cláudia Leite... De hoje, né? De hoje. E eu e a Cláudia Leite estamos vivendo uma emoção bem diferenciada, porque nós, há 2 anos, ou quase 2 anos, desde o começo da pandemia, estávamos fazendo os nossos programas de casa. Nós estávamos fazendo o nosso programa por causa da home office, a nossa empresa, muito 10, muito show, né? Muito top, os nossos patrões nos permitiram fazer o programa de casa por causa da pandemia. Então a Cláudia Leite estava na casa dela e eu estava na minha casa, né? E foi assim muito bacana, foi muito bom, foi maravilhoso. E foi hoje, seguro, né? Depois que as vacinas estão aí, né? As vacinas estão aí. Gente, eu acho que eu vou fazer uma transmissão agora pelo Instagram, viu? Pra você dar uma olhadinha na gente aí, tá? Você tá vendo o programa João Inácio Júnior agora? Vai no meu Instagram, @ João Inácio Júnior, que eu já vou entrar ao vivo. Eu vou entrar ao vivo. Tá aí no meu Instagram, pra você dar uma olhadinha. Já tô ao vivo. Olha aí, Cláudia, ao vivo lá dentro, tá? A Claudinha tá aqui também. Acho que as pessoas vão começar a chegar, né? Bem, eu tô aqui no estúdio da Verdinha, no programa João Inácio Júnior, né, Cláudia? Depois de... Pode vir cá, Cláudia. Oi. Depois de 2 anos a gente trabalhando em casa, né, Cláudia? Fala aí, Cláudia. Oi, milagre da tecnologia. O João na casa dele, no pequeno estúdio, eu na minha casa, no pequeno estúdio também. Os operadores, os queridos William Fortunato, Thiago Brito, Nelson Costa, Augusto Assunção, aqui no estúdio junto com a nossa Mariana Oliveira, Mari Mari. Bem, gente, então, como eu tava falando, né? Aí, tá aqui, tamo nós aqui. Como eu tava falando, durante 2 anos nós não trabalhamos aqui no estúdio da Verdinha. Durante 2 anos nós trabalhamos de casa. Cláudia no quarto dela com um pequeno estúdio montado, eu no meu quarto com um pequeno estúdio montado. Então a gente se desacostumou um pouco com o estúdio, mas nós já estamos vacinados. A empresa disse que a partir de hoje tínhamos que trabalhar. Estamos aqui trabalhando com muito carinho, com muito amor para você. Você também não me vê há alguns meses, porque O programa da TV Diário que está passando, eles, aquele programa João Inácio Talk Show da noite na TV Diário, é um programa que ele já é um programa gravado há várias semanas, há vários meses, são programas antigos. De lá para cá eu perdi 10 quilos, eu tô 10 quilos mais... Olha aí, compadre, o pessoal chegando aqui, eu tô 10 quilos mais magro, né? Olha, os colegas chegando aqui para cumprimentar. Eu tô muito feliz. A Claudinha, fala aí alguma coisa, Cláudia Leite. Olha aí a Cláudia. Oi. Pois é, o João tá fitness, o João tá maravilhoso, tá um gato. E olha, pense na nossa emoção. Quase 2 anos, né, transmitindo para vocês, aliás, produzindo e transmitindo para vocês informações de uma forma segura, mas completamente desafiadora. E eu creio que a gente conseguiu, né? Obrigada aos nossos gestores e tamos que tamos. Olha, nós estamos on e para cima, né, João? É verdade. Olha, gente, deixa eu botar aqui para mim de novo. Olha aqui, gente, atenção, deixa eu ajeitar aqui, né? Bem, gente, então, e vem novidade, atenção, tem uma novidade incrível para vocês, porque a Verdinha, em março, dará um salto de qualidade, um salto histórico. A partir de março, uma coisa incrível vai acontecer com a Verdinha. Atenção, nós vamos estar aqui fazendo o programa, vai passar o programa daqui, na TV e vai para a internet também. Vai ser tudo interligado. E brevemente a Verdinha vai passar a ser FM. Vai ser FM Verdinha. Estaremos aqui na M, estaremos também no FM, estaremos passando ao mesmo tempo na televisão e nas plataformas da internet. Então você vai ligar na televisão, vai ver o programa João Inácio Júnior. Você vai ligar os canais, as redes sociais da internet, vai ver o programa João Inácio Júnior. Vai pegar o João Inácio Júnior na FM, na AM, ainda vai ter um link do Diário do Nordeste, né, Cláudia? Então, gente, aguarde, porque vai ser show, né? Não vai ser a TV que vai passar aqui, somos nós aqui que vamos passar na televisão. Está sendo construído aqui do lado um estúdio lindo, com cadeiras, com ambientes para entrevistas de artistas. Aqui do lado está sendo construída uma estrutura linda. São 6 câmeras para a Rádio Verdes Mares. Porque rádio agora é internet. Rádio agora vai estar interligada na internet. Mas não vai ser só o meu programa. Vão ser 14 horas de Verdinha todos os dias na internet. Então é isso aí. Estamos dando essa informação para você. A gente já tem que encerrar o programa, né, Cláudia? Entra aí, Cláudia, entra aí. A gente tem que encerrar o programa, sim, mas olha, com o coração encharcado de alegria, encharcado de emoção, desse momento histórico que nós estamos vivendo com a Verdinha. Vem com a gente, porque se estava bom, vai ficar melhor, não é, João? E Deus é bom o tempo todo. E não seremos só nós dois aqui, não. Nós teremos outros profissionais trabalhando com a gente e vai ser uma maravilha. Bem, eu acho que a gente chega no final do programa João Inácio Júnior. Obrigado a você que está vendo a gente pela internet. No meu canal, aliás, no meu Instagram, @JoãoInácioJúnior. Eu estou aparecendo agora e estou falando aqui na Rádio Verdes Mares ao mesmo tempo. Então, muito obrigado a você que está no @JoãoInácioJúnior, me vendo aqui no estúdio. Viu a Cláudia Leite também. E nós vamos encerrar aqui o programa agora, né, Cláudia? Porque tá bem no finalzinho. Vamos sim. E a gente vai encerrar o programa desejando a você muita luz, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita vida. Eu 10 quilos mais magro. O programa que vai passar hoje à noite na TV Diário são programas mais antigos que foram gravados. Eu emagreci 10 quilos, gente. Foi muito bacana, né? Obrigado, Cláudia. E você disse certo, emagreceu, porque quem perde acha. Você emagreceu, parabéns pela sua vitória. Obrigada, ouvintes, pelo carinho. Estar sempre com vocês é muito bom e muito importante. Deixa eu botar assim. Bem, eu vou encerrar, eu com a Cláudia. Deixa eu falar aqui, né? Eu tenho 48 anos de profissão. Eu já tenho uma idade avançada. Quando eu digo a minha idade, ninguém acredita. Não pode, não pode. Claudinha, obrigado! Obrigada, João. Obrigada, ouvintes. Até amanhã. Gratidão. William Fortunato, eu posso lhe mostrar? Como é que eu faço para virar isso aqui, né? Vira sim, vira sim. Esse aí é o William Fortunato. Grande nosso William. Operador na mesona da Verdinha. Ó, o que tem na minha frente quando eu tô trabalhando? É isso aqui, ó. na minha frente, computador, computador da Cláudia, Cláudia Leite. Posso lhe mostrar, Mariana? Mariana Oliveira, olha lá. Obrigado, gente! Obrigado! Vem aí uma grande comunicadora. Elisiane Correia. Ela vai já chegar, né? Ah, tá aí? Opa! Elisiane Correia tá chegando! Obrigado, gente! Obrigado, obrigado! Vocês vão ficar agora com uma extraordinária comunicadora. A gente volta amanhã, né, Elisiane? Pode lhe mostrar, Elisiane, pode? Olha aqui ela, Elisiane Correia. Tá aí, vai comandar a partir de agora o espetáculo aqui na Verdinha. Viu? Obrigado pelo seu carinho. Eu acho que depois eu vou postar isso aqui. Eu vou postar depois. Eita, eu não tô sabendo. Tchau, gente! Vem aí, Elisiane Correia com mais um programa na Verdinha. Até amanhã. 1 da tarde aqui pra você. Tchau, tchau, Brasil! Gratidão. Tchau, Cláudia! Tchau, até amanhã. Gratidão. E a Elisiane Correia é lindíssima! Valeu, gente! Obrigado! Como é que eu encerro aqui, Claudinho? Programa João Inácio Júnior. Oferecimento Loteria Aldeota, o Rei do Bolão. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Notícias, comentários, reportagens, debates. No Show do Esporte, as informações de última hora de tudo que acontece nos principais clubes do país. Show do Esporte. De segunda a sexta, 8 da noite. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. ZYH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.